Volta na sofrência.net. Às vezes pergunto a mim mesmo por que sou assim. Tenho sempre que amar alguém que não gosta de mim. Penso até que o mundo Deus fez pra todos, mas não fez pra mim. Se vou viver dessa maneira minha vida inteira, melhor não existir. Se vou viver dessa maneira minha vida inteira, melhor não existir. Até quando Deus quiser, dizendo às vezes que o amor foi feito de qualquer jeito, açougue e pontapé. Dizendo às vezes que o amor foi feito de qualquer jeito, açougue e pontapé. Marcos MP3 HD, o cara mais dourado de Vitória da Conquista. Eu gostaria de fazer uma canção pra aquela, quem eu amo mais que a minha vida, e cantar pra ela. Mas sei que ela não me ama, e maltrata o meu coração, e forçando dizer certas coisas sem pensar ao menos se é certo ou não. E forçando dizer certas coisas sem pensar ao menos se é certo ou não. Aqui seu coração não bate, só apanha. Eu gostaria de ficar com ela um só instante. Queria convencê-la ao menos ser minha amante. Mas isso é impossível, sem outro jeito tenho que aceitar. Só não aceito essa dor no peito, essa vontade louca de querer amar. Só não aceito essa dor no peito, essa vontade louca de querer amar. Vou levar da minha vida até quando Deus quiser, dizendo às vezes que o amor foi feito de qualquer jeito, açougue e pontapé. Dizendo às vezes que o amor